Mais uma vez a luta vem, você desanima. Mais uma vez a luta vem, você diz não tem jeito. Perto de você ninguém, ninguém te anima. Vontade de parar insiste nesse teu peito. De alguém que possa te entender, precisa de uma luz. Não pense em desistir, não pare de seguir. Deus te ajuda a carregar a cruz. Se a luta é grande, Deus te faz vencer. O que você precisa entender? Há uma saída. Prossiga e vença esse vendaval. Deus é mais forte que esse temporal. Essa guerra não está perdida. Possa te entender, precisa de uma luz. Não pense em desistir, não pare de seguir. Deus te ajuda a carregar a cruz. Se a luta é grande, Deus te faz vencer. O que você precisa entender? Alma saída. Prossiga e vença esse vendaval. Deus é mais forte que esse temporal. Essa guerra não está perdida. Se a luta é grande, Deus te faz vencer. O que você precisa entender? Alma saída. Forte que esse temporal. Essa guerra não está perdida. Se a luta é grande, Deus te faz vencer. O que você precisa entender? Há uma saída. Prossiga e vença esse vendaval. Deus é mais forte que esse temporal. Essa guerra não está perdida. Prossiga e vença esse vendaval. Deus é mais forte que esse temporal. Essa guerra não está perdida. Essa guerra não está perdida. Essa guerra não está perdida. Essa guerra não está perdida.